do pau comer. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes session. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 19 de abril de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite. Nandão, boa noite. Por onde a nossa audiência já participa do programa? Já participa mesmo, através do nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. Nandão, vem mais um pouquinho para mim, por favor. Sim, pode vir. Aí, beleza, obrigado. Vai. E ao fundo, como foi fartamente noticiado no site roncaronca.com.br, o presente maravilhoso que Nandão trouxe do Velho Continente, mais especificamente de Londres. Aí ao fundo, a caixa espetacular, comemorativa aos 20 anos do Screamadelica, essa joia de disco realizado pelo Primal Scream, que mais uma vez vem ao brasa. E nessa próxima vinda, virá única e exclusivamente mostrando esse disco, coisa que ele já vem fazendo há algum tempo. Você vai mostrar mais músicas durante a programação? Não, o programa é seu. Ok, isso. Você está chegando, depois de um mês onde a saudade reinou forte na nossa audiência, sobretudo. Que isso, cara. Em mim também, muito lógico. Obrigado, muito obrigado. Então você é que manda nessa edição não, do dia sério, 19. Você pretende tocar mais músicas? Sim, sim, sim. Que eu queria te fazer perguntas. Você acha que Selminha, a essa hora, está esperando sim. O quê? Você viu a cara da criança? Ela não se mostra. Com certeza, com certeza. Eu recomendo o site roncaronca.com.br para que você perceba a emoção de Selminha, uma forte representante do Ronca Ronca ali no final do Leblon, ali quando sobe. Tô sabendo. Manja? Tô sabendo. Nós abrimos com um clássico do Screamadelica gravado ao vivo. Material inédito. Um dos pedaços inéditos dessa caixa espetacular que o Nandão trouxe de presente para o Ronca Ronca. Nandão, já que o programa é inteiramente em sua homenagem, we'll be right back. Oi FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Nandão, diversos aniversários hoje pra gente comemorar, hein? Tá ligado? Muita gente, o rei. Sim, só sei dele. O rei foi homenageado hoje na programação da UFM? Sim, fartamente. Que espetáculo, hein, cara? 7.0 do rei, meu amigo. Num corpinho de. Evidente, nós vamos a mais uma promoção para a festa dia 29 de abril. Espetáculo de Felipeta, hein? Gostou, né? Parabéns ao autor. É, o Cristiano. Claro, eu sei disso. Grande Calvé. Lenda, registro. Porra, brincadeira. Aliás, a Felipeta já está loucamente distribuída pela cidade de São Sebastião, em Niterói também, fartamente mesmo. E, lógico, está no site roncaronca.com.br para você reverberar, imprimir e ter o desconto. Enfim, até o dia 29 nós vamos falar muito no site da OFM, no site Ronca Ronca, no site Oi Música, no site do Bibi, enfim, todo mundo together para a comemoração dia 29. Tem uma vinheta aí pra gente, por favor? Que cachorro que é? Não sou cachorro, não. Em Brasília, hora de dançar ska. Tá bom pra gente? Não? Brincadeira isso aí, né, cara? Espetáculo. Essa é a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Mas enfim, ainda vamos colocar no ar várias opções para você ir à festa dia 29 de abril no Bola Preta, onde nós vamos comemorar os 5 anos do programa na UFM, distribuir e lançar o compacto lançamento Oi Música, com 4 gravações realizadas na UFM. E a participação do amor no palco e outras surpresas que certamente acontecerão no cordão da Bola Preta. Então, muita atividade ainda no programa de hoje. Nós vamos colocar no ar mais uma promoção. Diga lá, Nandão. Aproveitando o momento, Túlio Brasil. Momento, hein? Lendário Túlio Brasil, malandramente pegando carona com a Bia e com o Arthur, economizando uma grana de passagem, sabe como é que é? Ele pede pra gente mandar um beijo pro casal, não sei se é um casal. Bia e Arthur, aquele abraço. Só isso? É, o Túlio pediu aqui. Então manda de novo. Entende o que eu digo, não? Beijo para Bia e Arthur que estão dando carona ao mão de vaca do Túlio. Tem, agora que caiu a ficha. Entendeu ou não? Hoje é o dia do índio, tá ligado? Dia 19 de abril, sem dúvida. Não é? Fica aqui ao fundo a nossa homenagem, né? Vai. Corre, Guarani, é isso? Guarani, índio. É isso, índio, né? O dia do índio também, né? Sabia, né? O dia do índio passou a ser o dia do índio. É verdade, indie rock. É. Nossa saudação especial a todas as tribos, a todas as tabas desse Brasil varonil. Vamos todas informar. As ocas também. As ocas. Vamos informar que estamos ao vivo para os 4 cantos do planeta em oifm.com.br e para o seu rádio de uma pilha apenas em qualquer taba, oca, maloca, tribo desse Brasil continental. OIFM BH, OIFM Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, OIFM Ribeirão Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Vamos falar da viradaça que aconteceu no fim de semana em São Paulo. Mas, Nandão, uma das grandes felicidades que nós temos de fazer o programa ao vivo é quando a gente pode lembrar dos nossos amigos que sopram velinha. Uhum. Um amigo muito próximo mesmo, soprou velinha ontem. E o detalhe mais importante é quando esse amigo pede uma música especial para o Ronca Ronca. Serjão do Bibi, esse coração tricolor em chamas para você, meu amigo. Oi, FM. Estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Que momento, hein, gente? Caramba, mas esse final de aula de incêndio foi espetacular, né? Os caboclinhos ficam 6 meses no estúdio para gravar esse final aqui, ó. Aí vem a turma. Seis meses. 6 meses pra fazer isso aqui. Ô, tu acha que isso aqui ia chegar no estúdio e gravar? Não. Aí o Negozinho chega grosseiramente e decepa o trabalho da rapaziada. Enfim, Aladdin Sane, em homenagem ao Sérgio do Bibi, nosso companheiro de muito tempo, um apoiador, cabeleira altíssima do Ronca Ronca há muito tempo, soprou velhinha ontem e aguarda para amanhã um presente do Tricolor das Laranjeiras em relação a Libertadores. Nandão, o que diz a nossa torcida? Cara, muita gente participando. A Vanessa Lee pergunta sobre... Olha só, faz sol em Salvador? Né? Mary's Grand. Um beijo, Vanessa. É, será que vai rolar Strokes somente no festival lá em São Paulo? Não vai ter em outros lugares do Rio? É provável que eles toquem, né, pelo Rio de Janeiro e outros lugares. Há 5 anos eles tiveram, 5 ou 6 anos eles tiveram aqui no Rio, foi um show memorável. Túlio Brasil, como falei, Marcelo Vazen, o Tanner, o Wellington da Silva. É, a tropa de choque mesmo. Falou que semana passada o programa do Junior Black foi maravilhoso e ele gostaria de pedir Júpiter Maçã e Wishbone Ash. Será que você tem aí? Vai ter para semana que vem? Semana que vem, né? Com certeza absoluta. Júpiter e Wishbone Ash. Ele não vai poder ir na festa porque ele trabalha no sábado. E Juliano achou sensacional abrir o programa com o Screamadelica, com a faixa Sleep Inside His House. É, querido Maurício, queria agradecer os ingressos para os Catalites. Olha. Mas, cara, não eram os caras. Não sei se eles se aposentaram ou faleceram, mas o fato é que da última apresentação só sobrou o baterista, que tá com 80 e lá vai fumaça, né? De resto, era uma garotada que definitivamente não pegou a manha dos seus antecessores. Mostraram um ska militarmente ritmado ali no metrônomo, sem aquele zirigdum, aquele telecoteco, aquele balacobaco, aquela malandragem melódica da velha guarda da Jamaica. Mas valeu mesmo assim, porque eu dancei com a gatinha. Valeu, um prazer ouvir vocês dois juntos, etc e tal. Um abraço, Juliano. Por falar em Friburgo, Nandão, isso te lembra alguma coisa? Alguma pauta que nós temos pra hoje? Você tá sem som aí. Lembra alguma coisa? Friburgo me lembra tragédia e me lembra realengo. E não tem um companheiro nosso que achou não sei o quê, deixou não sei aonde... Não é de Friburgo? Teve a casa arrastada. Putz, grilo. É, vamos falar disso depois. Vamos, né? Falar. Como é o nome da criança? É o motorista Chagas. Cara, que piano é esse, hein? Mas nós abrimos o programa com o Screamadelica e eu coloquei, como eu disse, no site do Ronca Ronca, a caixa que o Nandão trouxe de presente nas mãos da Selminha, nossa representante ali em cima. E a promoção com ingressos para... Eu coloquei... E o texto que eu coloquei do Screamadelica e a Selminha. E a perguntinha é mole. Falando do Screamadelica, dessa caixa, eu me recordei de uma camisa do Screamadelica que eu recebi de um participante da festa... Mais ou menos em 1999, quando a festa acontecia num determinado lugar do Rio de Janeiro. O ouvinte chegou lá, fissurado no Primal Scream, e deu essa camiseta que eu guardo como um troféu mesmo. Ele fez a camisa. Ele costurou, bordou, pintou, escreveu um nome nas costas. Um espetáculo. A camiseta desse ouvinte que eu nunca mais estive com ele. Não sei o nome da criança. Sumiu, evaporou. Espero que ele apareça, de preferência dia 29 de abril. No cordão da bola preta. Exatamente por isso nós temos 10 ingressos individuais. 10 ingressos individuais para a festa dia 29 de abril, sexta-feira, no cordão da bola preta, com Do Amor no palco, distribuição e lançamento do compacto do Ronca Ronca e a comemoração, sobretudo, dos 5 anos do programa aqui na UFM. nós vamos sortear quem participar do programa até meia-noite, dizendo em que bairro da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, a festa Ronca Ronca acontecia quando esse ouvinte me deu a camisa do Screamadélica. A informação está no texto no site roncaronca.com.br. Entra lá, leia a notícia, veja as fotos de Selminha e diga em que bairro do Rio de Janeiro a festa acontecia quando eu recebi essa camiseta do Screamadélica. Manda para onde, Nandão? Manda para o nosso e-mail roncaronca@uefm.com.br. Nós temos o programa de hoje, dia 19, o próximo dia 26 e depois o Pau Come, dia 29, no Cordão da Bola Preta. Só um... Pois não. Para encerrar, talvez, essa questão, mas parece... Acho que você já falou algumas vezes, o Screamadélica era um disco que foi feito... A gravadora não estava nem muito aí para os caras, não era... Mais ou menos tipo, ah, meu irmão, faz um disco aí, sem dar muita atenção, e os caras fizeram esse disco. Normalmente é assim, né? Os grandes discos... Pois é, essa era a questão. Normalmente os grandes discos surgem, ou qualquer outra criação, surge quando o negozinho não tá impregnando, né? Esse disco é considerado um dos grandes discos da história. Ah, positivo. Sim, com certeza. Né? E talvez ele não existisse... Ocupou uma parte grande da sua frasqueira, né? Da sua mochilinha. É, foi. Não? Eu levei por muitos dias esse disco. Pô, Nandão, te amo muito, cara. Ele talvez não existisse se não fosse esse, digamos, desleixo da gravadora com relação à banda, né? Mas a gravadora, Creation, sempre foi assim. Foi assim com Diz a Mary Chan, com outros artistas. Eles funcionavam de uma maneira diferente da... Das convencionais. Da convencional, exatamente. Ok. Outro petardo sonoro que chegou essa semana, junto com o Screamadélica, o artefato sonoro que eu mais desejava colocar as minhas garrinhas. Uma caixa retrospectiva absolutamente genial do Orange Juice, banda formada pelo Edwin Collins, que frequenta loucamente as programações da UFM de Porto Alegre a Recife. O Orange Juice foi formado no final dos anos 70, mas teve seus primeiros discos lançados no início dos anos 80. O Edwin Collins hoje é um cara muito conhecido, gravou com o pessoal do Franz Ferdinand, com Johnny Marr, enfim, toda essa turma de hoje em dia baba a obra do Edwin Collins. Nessa caixa retrospectiva, como eu disse, um disco é inteiramente composto com as gravações que o Orange Juice fez na BBC, no programa do Kid Jensen e no programa do John Peel. Essa uma aqui foi gravada no programa do Cidadão, que toda terça-feira começa o Ronca Ronca. I'm Oi FM. Versão brasileira, Herbert Richard. FM. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Nandão, com esse som tipicamente europeu, sobretudo tipicamente londrino, como foi sua passagem pelo velho continente? As notícias que chegavam aqui eram meio alarmantes, meu amigo. Afrobeat heavyweight. Põe de novo, por favor. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Aliás, o disco dele, que foi... Ainda bem que não tem aquele negócio de camerazinho aqui dentro, cara. O disco do Filho do Homem, que foi gravado no Brasa, já foi lançado lá fora e tem uma forte presença de Brian Eno na produção. Onde ele não está, né? É verdade. Onde ele não está, bem. Bem. É, porque roubada não é muito com ele, né? São pouquíssimos. Todo mundo sempre tem uma roubadinha. O Brian Eno também, lógico. Claro. O Brian Eno tem uma roubada. Com certeza. Para com isso, grande Brian. Aliás, vamos ouvir hoje a tal música do Roxy Music, disco de estreia da banda dele, que o nosso ouvinte pede há bastante tempo. Ela tem 6 minutos e eu já dei algumas vezes a desculpa do tempo para não tocá-la, mas hoje o pau vai comer na casa de Noca. Quer dizer, eu espero, né? Lembrando a promoção, entre no site roncaronca.com.br, tem a história de Selminha com a caixa do Screamadélica do Primal Scream. E ali eu me lembro do presente que eu recebi de um ouvinte da camisa do Screamadélica do Primal Scream. Maneirona mesmo. Espetacular a camisa, eu guardo como um troféu mesmo. E ali eu me lembro da festa e digo que ela acontecia num determinado bairro do Rio de Janeiro. Diga qual é o nome desse bairro que ali está escrito. roncaronca.com.br. Nós vamos sortear 10 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca comemoração pelos 5 anos do programa na UFM, com Do Amor no Palco, do Cordão da Bola Preta, lançamento e distribuição do compacto, que nós gravamos 2 sessões aqui e duas sessões aqui no Rio e 2 sessões em São Paulo. Em São Paulo, Cidadão, Estigado e Tulipim, aqui no Rio, Otto e Do Amor. Diga em que bairro a festa Ronca Ronca acontecia em 1999, 2000 mais ou menos, quando eu recebi essa presença, esse presente do Screamadélica. Manda pra onde a participação, Nandão? Manda pro nosso e-mail roncaronca@ufm.com.br. Muita gente já participando, respondendo o bairro. Isso aí. E o Jefferson Calazans, uma lenda, cara, diz que o programa há muito tempo é a trilha sonora para os estudos dele. Não sei se é uma boa, né? Estudar ouvindo Ronca Ronca, tu acha? Um espetáculo, é. É mesmo, né? E ele pergunta quando é que vai rolar a session do Marcelo Camelo. O novo disco é muito bom. É, vai rolar. A gente não tem data, né? Tem aí, tem o Camelinho pedindo pra vir ao Ronquinha, tocar um violão, não sei o quê. Pois é, eu acho que foi em função dessa vinheta. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Uma informação interessante para a rapaziada que não frequenta muito o centro da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O Cordão da Bola Preta não se localiza mais ali na Cinelândia, do lado do Teatro Municipal. Por séculos o Cordão ficou ali. Já há algum tempo eles têm um novo endereço na Rua da Relação, número 3, no centro. Ali pertinho, a Relação é uma rua curta que desemboca na Rua do Lavradio. Então ali é um novo espaço do Cordão, muito bacana, e eles entrarão em obra provavelmente em maio, junho, para realmente se tornar um lugar gigante e com muita estrutura. Então preste atenção, o Cordão não é mais na Cinelândia. Se localiza na Rua da Relação, número 3, esquina praticamente da Rua do Lavradio. Mas aí, Nandão, como foi a sua temporada no Velho Continente? Foi bom, muita gente perguntando por você. Obrigado. Ronca Ronca, essa coisa toda. Mas foi bem legal. Passagem por lá. O que mais você quer saber? Agora, uma dificuldade pra achar essa caixa do Primal Scream. É mesmo, cara? Fui lá no Honestão. Na loja do Honest John. Gente finíssima, na qual você até publicou a foto. Chego lá, tá 2-3 discos da Tulipa Ruído, assim, né, enfileirados. A loja é muito Tulipinha legal, cara. Tulipinha tava no auge ali em Loja, ela se apresentou no É, bom. Ela tinha feito uma tour ali pela Europa, Itália, não sei o quê. Paris também. Paris. E aí a loja é bem legal, o cara, perguntei da caixa, ele, meu amigo, essa caixa tá difícil demais, tenta na Who Trade. E aí foi lá que eu encontrei muito facilmente a caixa, mas também o cara falou que o bicho já tava pegando, vendendo pra dedéu. É mesmo? É. Agora, Nandão, são por essas e outras que você mora no meu coração. Obrigado, querido. E eu passo as suas mãos uma sobremesa. Ei. Cadê a câmera? Câmera 2 aqui, ó. Adoçar a sua boquinha. Tô recebendo. Isso aqui é da onde? Não interessa de onde é. Do Bebê Sucos, olha só que maravilha. Coisinha do Bebê Sucos. Um beijo, Sergião. Olha que delícia. Pavê de chocolate. É isso aí, meu amigo. Adamra. Adamra, não me permite, bro. Adamra, não me permite, bro. Menino, adamra. E como o Nandão está voltando à rádio hoje, ele está tomando pé desse novo estúdio da UFM que ele não conhecia. Então, semana passada, eu levantei a possibilidade de hoje a gente voltar com Fome Zero, que é um grande sucesso da UFM do Ronca Ronca. Oh, yeah. Mas por essas novas possibilidades tecnológicas do Nandão aqui no estúdio, nós abortamos a missão para hoje e semana que vem a gente volta com certeza absoluta com esse item da culinária e da alimentação popular, que é o Fome Zero. É isso aí. Já deu uma provinha aí na torta? É, eu vou chegar, mas eu vou comer fora porque você vai querer garfar. Eu sei. Yes, let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Baba today, let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. Oh, baby, we might have been meant for each other, to be or not to be. Let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it. While we are young, let's fall in love. Chance. Why be afraid of it, honey? Baba today, let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. Oh, baby, we might have been meant for each other. To be or not to be. Let our hearts discover, sweet mama. Oh, baby, let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it. While we're young, let's fall in love. Oi, FM. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei pro Nelson Mota, por que vocês não fazem o Inhaúma Connection? Não sei por quê, porque... espera só um minuto. Nossa, cacete de agulho. Nossa. Olha o som dessa bateria, meu amigo. Aí ao fundo, Arthur Verocai, que nos deu uma alegria gigante de participar de um Ronca Ronca diretamente do Arpoador. Pô, aquele dia foi barra pesada, né? Nossa senhora, que espetáculo, né? Como é que você chama o Verocai de uma forma muito íntima? Veroca. E o Veroca hoje, mais uma vez, aprontou dignamente. Eu hoje enviei um e-mail convidando as pessoas que já passaram pela OFM, pelo Ronca Ronca nesses 5 anos, para que elas estejam na nossa festa dia 29 de abril. E o primeiro a responder positivamente, garantindo presença no cordão da Bola Preta, sexta-feira, dia 29 de abril, foi Arthur Verocai. Mandar um pedido à nossa audiência. Ah, muita coisa, né, gente boa? Obrigado. O André Luiz Gomes Soares manda um e-mail aqui. Estou tal como Rogério Skylab. Um momento, tem o Rogério Skylab aí? Sempre tem, para, né? A rapaziada tem o cineminha. Tem o cineminha. Aliás, um abraço grande ao Skylab, essa grande figura humana. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Pois é, e o Rogério diz que está como o Skylab, ouvindo o ronquinho, olhando pro teto. Peraí, mas o Rogério diz, não, ele... O André Luiz diz que está como o Rogério. Isso. Ouvindo ronquinha, olhando pro teto, mas vestido com o short do Vasco. Que momento, dá um tempo, né, André? Pelo amor de Deus. Que cena, hein, cara? Para com isso. Coisa linda, tá, cara. Na sala, já que a família dele viajou e alguém tem que trabalhar nessa história. Um abraço, é, André, de Duque de Caxias. Valeu, opa, garoto. Quantos minutos para Bolívia? 4. Acho que vai dar o tempo exato da próxima música. O Ronca Ronca tem um peso muito grande de vacilos, esquecimentos, né? Estupidez mesmo. É claro, acho que estupidez burrice, é a palavra. Burrice, burrice. Burrice é perfeito. Falta de criatividade, repetição, né? Tudo isso. Desses 5 anos a gente vem se desenvolvendo nesses quesitos, né? Sim. Então, nesse exato instante, nós vamos limpar a barra de uma maneira muito linda, com um gênio, um músico genial, que há muitos anos não passa pelo Ronca Ronca. Há muitos anos. Um cidadão que não está mais aqui, que formou uma banda espetacular chamada Little Feat, mas ele gravou um disco solo, nosso queridíssimo Lowell John. I can't stand the rain. Against my window, bringing back a sweet memories. There were no pains. Do you remember how sweet it used to be? Still there. FM. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício, partiu da Vila, tô ligado. Rapaz, mas que felicidade, viu? Tocar Lowell John, rasgando brasa de Porto Alegre e Recife, meu amigo, isso é muito bom. Assim como a gente não mostra esse disco há muitos anos, o Little Feat é outra banda que também não tem passado por aqui, faz parte dessa gaveta de estupidez do Ronca Ronca, e a gente recomenda do fundo da alma qualquer disco do Little Feat, esse álbum solo, em especial do Lowell John. Coisa de doido, né? Hein? Coisa de maluco. De doido, cara. Bora então, né? Bolívia? É, vamos, já são 11:01. Opa. Horário de Brasília. Há um beijo enorme para Luísa Diniz, que nos ouve nesse momento, indo para Niterói. E ela não consegue dormir ouvindo Ronca Ronca, você acredita? Como é que é o negócio do tsunami de esgoto que rolou? Ah, para com isso, cara. Não me lembro isso, não. Não me lembro isso, não. Desculpa, desculpa. Coisa triste para Dedéu, rapaz. É, a gente vai para o intervalo. Deixa pra lá. Deixa eu ver aqui, rapaz. Vamos lá. Peraí. Mãe, vai lá perto, pelo amor de Deus. Oi, FM. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi, FM. Oi, aqui é André, do Móveis Coloniais Jacaju. Estamos aqui no Ronca Ronca com Malval. Muito bom estar aqui. So you think the world looks crazy and eats up your life. Diga lá, Nandão. Diga lá o quê? É algum problema? Não, só soluções. Alô, George. Você perguntou como é que foi o Record Store Day. Aliás, amanhã, no site do Ronca Ronca, entra um relato espetacular do caipirinha do Record Store Day em Leeds, na Inglaterra. É, Tom Caipirinha e Crina Caipirinha vazaram, foram pra Itália, eu acho. E o Caipirinha Mor ficou sozinho, reinando absoluto no puleiro. Então se fartou à vontade na Jumbo Records. E eu coloquei lá, sem muitos detalhes, esses detalhes entram amanhã no site. A rapaziada da Jumbo Records facilitou muito e conseguiu todos os discos que nós pedimos. Delícia. Especiais para o Record Store Day. E você perguntou como é que foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas também rolou no Brasil. Em São São Paulo, muitos países, né? É, em São Paulo algumas lojas criaram atrativos especiais. Esse disco, inclusive, do Lowell John, que eu já tive, mas sumiu, com um desses tsunamis que a gente convive, eu comprei lá, a preço de banana, um vinil espetacular, importado, capa maneiríssima. Don't you know you're bringing the child into... What do you want the girl to do? Nandão, quando você estava no primeiro mundo, dependendo do ponto de vista, mas quando você estava no Velho Continente, chegou lá a notícia de realengo? É, eu recebi através de amigos, eu não fiquei olhando os jornais locais, mas repercutiu, né? Repercutiu forte. Na França eu vi que repercutiu. Na Inglaterra e nos outros lugares eu não tenho certeza. And build your world around her. Now and then you'll promise. E a história do motorista de Friburgo? Rapaz, o motorista Chagas, né, malandro? Tá repercutindo na nossa audiência. Tá, tá. O... Qual foi a historinha? O motorista da aviação X achou R$74 mil no, dentro do ônibus, esquecido. Dustinho, a lenda da praça, nosso taxista preferido há muitas décadas, me ligou especialmente para contar essa história. Pois não, prossiga, por favor. Pois é, o motorista achou R$74 mil em dinheiro dentro do ônibus e levou para a sede da empresa para devolver. Detalhe, a casa do Chagas, é Chagas? Chagas, o nome do motorista. Foi arrasada... Devastada... Pela última tormenta em Friburgo. Na última chuva da cidade de Friburgo, ele perdeu a casa dele e devolveu o dinheiro à sede da companhia para que o verdadeiro dono fosse lá buscar. E aí, lá na companhia, ele encontrou com o dono do dinheiro, parece que era um agricultor de 70 e tantos anos, que tinha vendido casa, carro, não sei o quê, para pagar um tratamento médico, cara. O dono do dinheiro estava desesperado, chorando, achando que tinha perdido o dinheiro aqui no Rio de Janeiro e não no ônibus. E aí, imagina, né? Foi um alívio grande quando ele recuperou o dinheiro, que era, segundo ele, para um tratamento médico. E o detalhe da história... Pô, vai falar, cara? Tava tão bonito, cara. Melhor não, tava, né? Tava bonito. Pô, um pouquinho do Lowell, George. Pô, tá acabando a música. Yo! Em nome da informação e do jornalismo, que a UFM tanto preza, do bom jornalismo, nós temos que terminar a história. Aí o Chagas achou o dinheiro, devolveu a aviação X. A aviação X devolveu o verdadeiro dono. No dia seguinte, os colegas de trabalho do Chagas... Peraí, cara, tu vai falar mesmo, cara. Ai, Caramba, Brasil, cara. Atenção, Brasil. Aí os caras escreveram na no espelho do banheiro Chagas Otário, jogaram o crachá dele, a identificação dele no vaso. Um grande abraço. No vaso de flores? Não, no vaso sanitário, né? Mamãe do céu, cara. Can you tell me about the difference from one man to another? How come some people are always running down? Everybody around them, and his excuses, he thinks we're fools, we are useless. Nandão, você sabe que esse disco do Lowell George, se ficar ao fundo, ele vai tocar inteirinho. É uma coisa que a gente não fez nesses 5 anos. E é um desafio pra gente, hein? Pode ser hoje, inclusive. Acho que é lindo mesmo, hein? All in me, lot of heartbreak. Is that the way of an honest man? Doing the best he can. Is that the way of an honest man? Doing the best he can. I got some good friends. You know they're satisfied most of the time with a little. Essa música teria que ser mostrada, porque essas coincidências absurdas que acontecem com Ronca Ronca, o título dela é O Homem Honesto. Acredite se quiser. Homenagem ao Chagas. Estamos contigo, hein, Chagas? É isso aí, cara. O Lowell George está te ouvindo. like a vision. Only religion is understanding just now that demanding. No, you don't need no alibi, no excuses, no telling lies when you know how to live. Ronca, ronca. FM. Ronca, ronca. Not even, yeah. Nandão, você tem noção do tempo que o John Bonham levou pra fazer esse finalzinho aqui? Segura. Aí chegou o operador de áudio, a gente faz assim, ó. Vamos em frente, minha gente. Que situação, hein, meu amigo? Que espetáculo. Cara. Bom, se aquele levou 6 meses, isso aí e tal. Bom, tá tanto de John Bonham, uns 2 meses. É, 2 meses. Ou mais, hein? Ou mais, hein? Será? Esse é o Led Zeppelin. Uma faixa do álbum Physical Graffiti. E essa música é muito especial, porque ela tem como título Boogie with Stu. O piano é executado pelo Ian Stewart, que sempre foi considerado um componente dos Rolling Stones, sem nunca ter sido mencionado como tal. Ele criou os Stones. Ele era o cara que colocava a rapaziada para ouvir. É o Mo James, a turma do blues, Muddy Waters, não sei o que, blá blá blá. E sempre esteve ali junto com a banda, ajudando na estrada, marcando o show, logo no início dos Stones mesmo. E sempre funcionou como pianista da banda e de outros artistas. O Ian Stewart subiu já há bastante tempo, sempre teve problema de saúde. E agora, nós estamos em abril, já deve ter saído um disco tributo ao Ian Stewart, com vários músicos que conviveram com ele. Rapaziada, os Stones todos se reuniram. Bill Wyman se reuniu com Richards, com Jagger, para gravar esse tributo ao Ian Stewart, que realmente era uma figuraça com muita história, sempre fotografou os Stones. E recentemente nós comentamos que uma das maiores ondas da música foi levantada pelo Led Zeppelin para homenagear o Ron Harper, um músico espetacular, muito amigo do Jimmy Page, e tem aquela música clássica do terceiro álbum do Led Zeppelin, Hats Off, Ron Harper. E essa é uma outra onda, também perpetuada pelo Led Zeppelin, Boogie with Stu, Ian Stewart. E aí a gente cai na próxima música do programa de hoje. Estamos ao vivo até meia-noite e a promoção com 10 ingressos individuais para a festa dia 29 de abril está no ar ainda. Entre as presenças muito especiais nesse tributo ao Ian Stewart está uma queridíssima nossa da UFM, do Ronca Ronca. Está inclusive numa chamada da UFM da programação da rádio. O Ian Stewart frequentava muito a casa dos pais dela. Ela se apresentou nos últimos dias em Coachella. PJ Harvey está no disco tributo a Ian Stewart. Oi FM. Ronca, ronca. Somebody's mad. Oi FM. Stop fucking around! Para de brincar comigo. Stop fucking around! O William, nosso ouvinte de Mauá, em São Paulo, a essa hora está subindo pelas paredes de felicidade pelos quase 7 minutos do Roxy Music, que ele pediu há um mês, mais ou menos, e que finalmente hoje está tendo esse momento espetacular de rasgar o Brasil, de Porto Alegre e Recife, Roxy Music. Esse é o disco de estreia da banda do Brian Eno. 19. Por falar em São Paulo, Nandão, alguma reverberação da virada cultural sábado e domingo? É, teve um e-mail legal aqui do Fabrício Xavier. Ele assistindo televisão nesses canais aí, muito louco, telejornal. A repórter pergunta a um rapaz que ele tá ali para ver o Viradão Cultural. O que você vai assistir hoje? Aí o cara, pô, é difícil, mas tem umas bandas de ska muito legais que eu gosto, que eu ouvi e tal. E ele achou isso interessantíssimo. Ele diz que Chagas, o motorista da Aviação X, é o cara. O Man manda alguns desenhos pra gente, alguns traços, e pede a volta do Yuri ao programa. Yuri que fez durante quatro ou cinco terças-feiras. Nós estivemos em São Paulo duas vezes. Aliás, vamos aproveitar para agradecer o Yuri, agradecer o Betão em São Paulo, a rapaziada que soube ocupar os seus espaços, Nandão. Beto Dias. Com todo respeito, assim, né? Mas sobre o Viradão paulistano, eu também escrevi no site do Ronca Ronca. Foi minha primeira experiência. É inesquecível. Eu recomendo mesmo. A partir de agora... Você nunca tinha ido? Nunca tinha ido. Esse foi o sétimo Viradão, nunca tinha ido. A partir de agora, eu já estou me preparando para o próximo, em 2012. Recomendo que todo mundo tome o mesmo rumo, porque é um fim de semana, basicamente, a virada de sábado para domingo, onde você vê uma cidade de forma absolutamente diferente de tudo que você conhece, no caso de São Paulo. E como eu escrevi lá no site do Ronca Ronca, eu acho que pouquíssimas cidades no planeta têm condição de levantar uma produça tão gigante quanto São Paulo. Você ainda agora perguntou, e Edimburgo? Edimburgo é menor que Copacabana. O Viradão mexe com 4 milhões de pessoas. É uma quantidade enorme de palco, de possibilidade de informação, de música, de poesia, de dança, do Diabo 4, fotografia. É uma coisa muito grande mesmo, com uma estrutura muito bem colocada a serviço do cidadão. É. Tudo de graça. Investimento fortíssimo. Não, coisa de doido. E hoje o túnel, Zé Flávio, nosso colega aqui do Qualquer Coisa, estava dizendo que a imprensa em São Paulo caiu de pau, criticando, pegando os pontos negativos, porque o som falhou. Pô, e daí? Cara, o Soft Machine Legacy, que eu escrevi também sobre essa homenagem ao Soft Machine, realizada apenas por dois componentes, que não originais, mas que tocaram na banda do Robert Wyatt por 3 anos, o Roy Babington e o John Marshall, e a banda é meio que grudada pelo John Etheridge, que é um guitarrista muito bacana, mas pouco conhecido aqui. Ele chegou e falou assim, nossa, parabéns a São Paulo por fazer um evento como esse, algo que jamais acontecerá em Londres, onde as pessoas não são vistas dançando na rua, onde tudo é muito barulhento, onde não é dada a liberdade das pessoas serem felizes na rua, a cidade das pessoas. E ele reverenciou São Paulo ao máximo, um cara inglês que toca no Soft Machine, que, enfim, vive a vida dele cercado, né, pelo máximo da cultura, vamos dizer assim. E ele estava completamente cabeleira alta por conta dessa possibilidade de São Paulo. Então eu recomendo, já que nossa audiência para 2012 faça mochilinha para o Viradão. Mas também tem o seguinte, a galinha do vizinho sempre é mais gorda, né, meu amigo? Não tem jeito. Sei. Não tem jeito, negozinho. E aí, além disso, existe naturalmente aquele negócio de querer espizinhar. As pessoas não conseguem ajudar a fazer a roda girar, né? Ah, porque não sei o quê. Ah, porque teve violência. Violência? Parece que foram registrados pouquíssimos casos. Não tem violência nenhuma. Nossa. Que tenha tido um tiro na cabeça de alguém. 4 milhões de pessoas numa cidade como São Paulo, não é nada. Num país como o Brasil? Cara, e o centro de São Paulo, as criaturas que circulam... Não, meu amigo, eu conheci a ponta do iceberg. Porque você não anda pelo centro de São Paulo sozinho às 3h30, 4 horas da manhã. É mesmo? De qualquer dia. Já, você anda? Não, eu nunca fui. Não, então a próxima vez do Ronca Ronca em São Paulo, sei, nós vamos dar uma circulada. Silvão. Silvão. Vamos pegar Silvão. Uma... O que que poderia ser ali? Eu não sei. Desce a Duque Viaduto do Chá. Não, desce a... Polícia, muita gente, muita menina, muita... Enfim, muita gente mesmo. Mas as criaturas da noite ali. Elas não saíram, elas não limparam a cidade, lógico que não. Aquilo ali faz parte da cidade. Sim. Mas, cara, uma quantidade absurda de gente. À margem de tudo o que acontece. E ali naquele dia, completamente inserida dentro do Viradão. Cara, é uma coisa espetacular mesmo. Demais, cara. Nandão, quantos minutos para acabar o milho, acabar a pipoca? 25. Nossa senhora, 25. Ele tá fazendo 70. Recentemente essa música esteve aqui na voz de Gal Costa e muita gente pediu a versão original. 7.0 do Rei, a voz do Brasa. Você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Use a inteligência uma vez só. Quantos idiotas vivem só sem ter amor? E você vai ficar também sozinha. Eu sei porquê. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar que no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até três. Se precisar, conte outra vez, mas pense outra vez, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo. Meu bem, meu bem, sua incompreensão já é demais. Nunca vi alguém tão incapaz de compreender que o meu amor é bem maior que tudo que existe. Mas sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar que no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até três. Se precisar, conte outra vez. Mas pense outra vez, meu bem, meu bem, meu bem. Eu te amo. Sua incompreensão já é demais. Nunca vi alguém tão incapaz de compreender que o meu amor é bem maior que tudo que existe. Mas sua estupidez não me deixa ver que eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Oi, FM. Oi, aqui é Lucas Santana e você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Com o Rei, Robertão 7.0. Cara, que emoção, Nandão. Cortar o Brasil com essa canção espetacular no aniversário do Rei. A voz do Brasil, meu amigo. Você tem que acreditar em mim. Nandão, ainda na onda Primal Scream. Sente só a curtição que eu vou colocar no ar pra você. Olha isso aqui. Que isso, cara? Que momento, hein, cara? Eita. É o Feltrinho. Nem sabia que vinha. É Feltrinho. É Feltrinho com a marca, aquela logomarca do Primal Scream. É o Feltrinho que eu estou inaugurando hoje aqui, substituindo o Um, que há 5 anos está com a gente, da Dub Vendor. Passou na Dub Vendor? Não, que é, que é a base onde se coloca o vinil na picape aqui. É o Feltrinho, o Feltrinho. Meu bem. Yuri Almeida com a gente, boa noite. Boa noite, ouvintes do Ronca Ronca. Tô aqui ainda meio rouco e sem voz, sem fôlego, depois desse petardo sonoro, né? Tive que ligar pra minha avó, cara. Ouve só, antes de você ligar pra sua avó, você, como responsável pela programação da UFM, o que, que você acha de uma futura campanha em rede para que a audiência da rede estipule quem é a voz do Brasil? Estava conversando com o Nandão antes do programa começar. Como que o Roberto mudou o público dele, como ele começou de um jeito, foi para outro. E hoje é uma, vamos dizer, uma unanimidade. Mas voltando ao Viradão, em São Paulo, lá na Praça da República, na apresentação do Tony Tornado, Dom Salvador e Abolição, coisa de doido. Na hora que ele mandou você do Tim Maia, as árvores cantaram. Tem as árvores? Conte ao menos até três. Se precisar, conte. Ronca, ronca. As árvores somos nós. Nós. As árvores. Tim Maia é uma voz do Brasil. Nelson Gonçalves é outra voz do Brasil. Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, nossa senhora, esse é um deus absoluto. Renato Russo é uma voz do Brasil. São pessoas que o povo, né? Não estão falando de meia dúzia de mequetrefezinho, não. Do povão. Na hora que o povão ouve essas vozes, a terra treme. Então é interessante, num futuro programa, a gente levantar, junto com a nossa audiência, essa questão. Quem é a voz do Brasil? Cara, eu vou te falar com toda sinceridade que eu adoraria fazer um programa às 19 horas chamado A Voz do Brasil, só com os nossos incríveis pastores e pastoras, né? Vamos levar isso pra frente, viu? Vou ligar lá pro pessoal lá de Congresso Nacional, essas coisas aí de leis. Quantas vezes eu tentei falar. Bom, depois dessa maravilha e nossa homenagem ao 7.0 do Rei, Nandão, a promoção está encerrada, atividade que a partir de amanhã a gente já entra em contato com a turma que participou dos 10 ingressos para a festa Ronca Ronca, dia 29 de abril, no Cordão da Bola Preta, do Amor no Palco, distribuição do compacto, distribuição de camisetas, surpresas já confirmadas, surpresas muito especiais e, sobretudo, a nossa festa de comemoração pelos 5 anos do programa na Oi FM. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 17. E, por falar em aniversário... Sério? FM. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra, é foda que tu presta atenção no trânsito aqui, pô. Aí, galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre SA. E é uma honra pra mim estar colaborando mais uma vez pra esse que é um dos melhores programas de toda a frequência modulada. E todas as frequências de todos os planetas, de todo o universo. FM. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Au. Mas de uma forma muito linda, nessa edição do programa do dia 19 de abril de 2011, Nandão e Yuri, o Ronca Ronca levou ao ar três artefatos sonoros que nós sonhávamos em tocar aqui. A caixa espetacular que você trouxe de Londres, do Primal Scream, a edição comemorativa aos 20 anos do Screamadelica. A caixa com 7 CDs cobrindo toda a história do Orange Juice, que será o Ronquinha da semana que vem. E esse um aqui ao fundo, The Fall. Com uma edição de 3 CDs, cabeleira muito alta, This Nation's Saving Grace, considerado pelos entendidos o disco mais poderoso da banda do Mark Smith. E aproveitando a presença do Yuri, eu tenho uma homenagem para você. Opa! Pela sua gentileza, pela sua prontidão em fazer companhia ao Ronca Ronca e, sobretudo, à nossa audiência durante a ausência do Nandão. Pode ser? Vamos embora. Tá preparado? Opa! Então vamos lá. Nossa senhora. Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração, vamos a todos o esquadrão, vamos serás o vencedor, vamos conquistar mais um tempo. O som desse disco é ruim assim mesmo. É um documento histórico da música brasileira, barra som, 69, Caetano Gil ao vivo na Bahia, no Teatro Castro Alves. Durante as duas presenças do Genetão Moraes Neto aqui, ele falou muito desse disco. Foi o Taum que o Gil e o Caetano fizeram para conseguir um dinheirinho para chegar em Londres durante o exílio e chegar lá e poder comprar um... tomar uma Guinness, comer um kebab, um chocolate massa. Essas coisas essenciais para qualquer cidadão assim que chega em Londres. Sim. Se não fosse esse show, eles não teriam essa possibilidade. E dizem que esse material, o som, a origem, foi uma fita cassete gravada pelo Nelson Motta nesse show. O som é ruim mesmo. E eles empetrepam o hino do Bahia, em homenagem ao Yuri. Que beleza! Lógico que você conhecia isso. Né? Ora, que maravilha! É o meu tricolor de aço, Maurício. Bahia, Bahia, Bahia, tá bom? Diz Lúcio Branco que Pepeu Gomes, com 16 anos, tá na guitarra. É isso aí, ó. aí ao fundo o The Fall ainda. Nandão, é, muita gente pergunta sobre o Ronquinha. Eu já comentei algumas vezes aqui, mas a turma segue querendo mais detalhes. O Ronquinha é uma trozobinha que eu gravo, que vai ao ar todo dia em horários diferentes. Os horários são segunda-feira às 8h45, terça-feira às 17h45, quarta-feira amanhã às 14h45, quinta-feira às 8h45 e sexta-feira às 14h45. Normalmente eu pego um disco e destrincho em 5 edições. Como eu disse, essa semana está no ar um disco clássico do John Mayer com Eric Clapton. É esse, Nandão? O Eric Clapton? É o Eric Clapton com John Mayer. Com John Mayer. Com uma edição especial Blues Breakers, John Mayer e Eric Clapton. E hoje eu gravei o Warren Jules, também gravado na BBC. Esse aqui é o John Mayer com Eric Clapton. Essas são as gravações do John Mayer com Eric Clapton, os Blues Breakers, que estão no Ronquinha, amanhã ainda, quarta, quinta e sexta. Muita atividade que as promoções para a festa dia 29 chegarão de várias origens, por exemplo... A partir da segunda-feira, o Facebook do Bibi, Nandão, vai colocar uma promoção brasa total para a festa dia 29 no Cordão da Bola Preta. Hey, hey, crocodile. Yeah, I wanna see you smile. A rádio também entra semana que vem com uma promoção forte, muita atividade no site oifm.com.br e no áudio. 20 minutos para acabar o milho. Acabou. Opa. Obrigado pela participação. Terça-feira a gente volta com o programa Saideira, visando a nossa comemoração de 5 anos do Ronca Ronca na UFM. Juca, um beijo. Bye bye. Terça-feira a gente volta. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. UFM apresentou Ronca Ronca. Oi, FM. Livre. Ronca.